sabe, um dia a gente não aprende que a gente só precisa se soltar e ter que acreditar no de repente. Nem tudo a gente tem que programar. Quem sabe um dia a gente não aprende que é muito importante relaxar. Relaxa. Que a felicidade tá na mente. A gente só precisa procurar. Fecha o olho, imagina, solta o corpo, sente o clima. Fecha o olho, de olho fechado. Imagina, solta o corpo, sente o clima. Quem sabe a gente se... Que a gente só precisa se soltar e tem que acreditar no de repente. Nem tudo a gente tem que programar. Quem sabe um dia a gente não aprende que é muito importante relaxar. Que a felicidade tá na mente. A gente só precisa procurar. Fecha o olho, imagina, solta o corpo, sente o... Fecha o olho, fecha o olho. Imagina, imagina. Solta o corpo, solta o corpo. Sente o clima. Quem sabe a gente se... Momento aqui de todo mundo aqui fechar o olho e tentar acreditar por um momento que esse momento é todo nosso. E ele é todo nosso. Então, Atitude 67 pediu: fecha o olho, imagina, só imagina, solta esse corpo. Sentiu Atitude 67, quem sabe a gente se... Quem sabe a gente se pá. Já pensou? Então fecha o olho, imagina e se solta, tá?